Melodia, Melodia ao vivo. Entrei na guerra pra vencer e ninguém veio me socorrer. Por isso ouça, vou dizer: a vitória é minha. Meu inimigo se levantou, passei momentos de terror. Por isso ouça, vou dizer: a vitória é minha. Passei as noites sem dormir, subi os montes e desci. Por isso ouça, vou dizer: a vitória é minha. Não desanimes pra vencer, o nosso Deus tem o poder. Eu abro a boca pra dizer: a vitória é minha. Vou receber tudo que vier pra mim, e ninguém vai me impedir. Sabe por quê? A vitória é minha. Eu esperei e a minha hora já chegou. O meu mestre já mandou. A vitória é minha. Eu suportei angústias e tribulações, desaforo, humilhações. Diga aí. Estou aqui pra receber. Ouça o que eu vou dizer: a disseram assim: tu vais perder, mas Deus falou: tu vais vencer. Teu inimigo vai saber que a vitória é tua. Eu te conheço, tu és meu. Teu inimigo já perdeu. Eu te garanto, eu sou eu. A vitória é tua. Olha, ainda que eu tenha que matar para a vitória te entregar, eu mando um anjo executar e a vitória é tua. Estou garantindo pra você, eu tenho em mim todo o poder. Eu abro a boca pra dizer o quê? A vitória é minha. Vou receber tudo que vier pra mim, e ninguém vai me impedir. Por quê? A vitória é minha. Eu espero. Chegou, o meu mestre já mandou. Diga, Bial. A vitória é minha. Eu suportei angústias e tribulações, desaforo, humilhações. A vitória é minha. E agora estou aqui pra receber. Ouça o que eu vou dizer: a vitória é nossa. Se ele te prometeu, ele é fiel para cumprir. Creia que a vitória é tua em nome de Jesus. Todo mundo, a vitória é minha. A vitória.